O dia 12 de março na história. 1935. A leitura de um manifesto na Câmara Brasileira anunciou o surgimento da Aliança Libertadora Nacional, ALN, entidade antifascista. 1938. Tropas alemãs invadem a Áustria e anexam o país ao Terceiro Reich. 1945. A garota Anne Frank, autora do diário em que contava os horrores da perseguição nazista contra os judeus, faleceu de tifo e inanição em um campo de concentração. Seu diário foi transformado em um livro que já vendeu mais de 25 milhões de cópias no mundo todo. 1947. O presidente americano Harry Truman anunciou o que ficou conhecido como Doutrina Truman, pedindo ajuda para que a Grécia e a Turquia não caíssem nas mãos de comunistas. O discurso é considerado o início oficial da Guerra Fria. 1969. O Beatle Paul McCartney casou-se com Linda Eastman. A união só acabou em 1998, quando ela faleceu, vítima de câncer. 1969. O Beatle George Harrison foi pego pela polícia com 120 cigarros de maconha em sua casa. 1971. Mick Jagger, vocalista dos Rolling Stones, casou-se com a modelo Bianca Pérez Morena de Macias. A relação durou 8 anos. 1986. O Beijo da Mulher-Aranha, de Hector Babenco, estreou no Brasil. Um ano antes, William Hurt ganhara o prêmio Palma de Ouro de melhor ator pela atuação no filme. Esses são os fatos que fizeram o dia 12 de março entrar para a história. Tenham todos um bom dia.